Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá, então para todos, boa noite. Sejam bem-vindos à emissão 3 do Portugal de Les a Les. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Estamos de regresso para a emissão 3 do Portugal de Les a Les. Esta aqui é a emissão referente a este dia de quarta-feira, hoje 16 de fevereiro, ano de 2011. E que dia? Bom, a avaliar pelo dia de hoje, à noite... Essa promete. Estou a falar em termos meteorológicos, como é evidente. Foi um dia daqueles de se lhe tirar o chapéu, ou antes de se lhe pôr o chapéu, mas de chuva. Um pouco por todo o país. O temporal fez das suas, condicionando também a rádio Antena Web, pelo menos no dia de ontem e ainda também no dia de hoje, pelo menos aqui por Lisboa. De Lisboa para o mundo, envio-vos um forte abraço. Esta aqui é a emissão de Diamantino Teixeira, que realiza e produz... É mesmo, é claro. Espero tentar proporcionar-lhe a melhor companhia durante cerca de 120 minutos. É o tempo que vou estar consigo, ou seja, até bem perto das 23 horas. Eu, você, bom, e este senhor que traz um negro rádio de pilhas. Say the guys, they high five. Maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo que o vento é. Tempo que o vento é meu amigo também. Em todas as terras, em todas as fronteiras, as fronteiras, seja bem-vindo, quem vier por bem, seja bem-vindo, quem vier por bem. E se alguém houver, que não queira, trago contigo também. Se alguém houver que não queira, trago contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio.

esta música me traz à memória coisas boas, coisas más, que eu nem sei se me alivia a minha dor. Mas quando a rádio começa a tocar, não consigo nunca desligar. Sou feliz neste momento, mesmo sem o teu amor. Eu choro, eu sofro, eu grito. Quando a rádio toca esta canção, eu choro, eu morro, mas não desligo. Só minha, como já foi.

menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda bela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Estás à janela. Os olhos requerem olhos, os corações, corações. Os meus requerem os teus em todas ocasiões. À janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Emissão do Portugal de Les Alés, emissão referente a este dia de quarta-feira, hoje 16 de fevereiro, ano de 2011, noite de quarta-feira. Portugal de Lanzalés para ficar consigo até bem perto das 23 horas. Seleção musical, apresentação e realização destas emissões do Portugal de Lanzalés a cargo deste vosso amigo que de Lisboa vos envia um forte abraço do tamanho do mundo. Eu sou, é claro, o Diamantino Teixeira. Vamos seguindo, ainda e sempre com a música portuguesa para ouvir José Cid, No Dia em que o Rei Fez Anos, depois Paco Bandeira, neste que é um dos temas mais bonitos, para mim, é claro, de Paco Bandeira, João Saramago, e logo depois os Trovante, Memórias de um Beijo. Vieram tribos ciganas, saltimbancos sem eira nem beira, visitaram a estrada real e passaram de noite a fronteira. E foi a gente da gleba, mais a gente que vivia do mar, para enfeitar a cidade e abrir as portas de par em par. No dia em que o rei fez anos, houve arraial fanfarra não parou de tocar. E o povo saiu à rua com a alegria que costumava ter. Cantando, se o rei faz anos, que venha à praça para nos conhecer. Mas nesse reino distante, quem tinha um olho era rei. Lá vai rei morto, rei posto, levado em ombros pela grei. E a festa continuou, já que ninguém tinha nada a perder. Só ficou o trovador para contar o que acabava de ver. Lenço ao pescoço, chapéu desabado, samarra curtida de pele de borrego. Cansado da geira, João Saramago, risca a pederneira, acende um cigarro, caminha por veredas a passo marcado. Um velho costume que vem do soldado. Pensa de maneira no país mudado, e o tempo correndo e eu sempre parado. Já se vê ao longe o Monte do Guiso. João Saramago ensaia um sorriso, entra na rotina, senta-se à lareira, no burro de asinho, à espera da ceia. Deita-se com ela, não pode ver nada, que o filho mais velho já ouve e já fala. Rompe a madrugada, pega no machado, que vida lixada, João Saramago. Do lenço ao pescoço, chapéu desabado, samarra curtida de pele de borrego. Cansado da cheira, João Saramago risca a pedreira, acende um cigarro. Caminha por veredas a passo marcado, um velho costume que vem de soldado. Pensa de maneira no país mudado, e o tempo correndo e eu sempre parado. A sua melhor sintonia. Lembras-me uma marcha de Lisboa, num desfile singular. Quem se amar. Lembras-me uma enchente de maré, com uma calma matinal. As memórias são como livros escondidos no pó. As lembranças são os sorrisos que queremos rever devagar. Ver tudo numa noite, sem perder a procurar. O tempo, o espaço, que é indiferente para poder sonhar. As memórias

chora, bota um sino. Música. Que a vida é uma só, não volta atrás. Tem os dois a ser. Mais música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y aquí está su marco. Cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos del malo. Antena Web. Estamos então de regresso agora para esta segunda parte da emissão de hoje do Portugal de Les a Les, referente a este dia de quarta-feira, 16 de fevereiro. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa vos envia um abraço do tamanho do mundo. Vamos abrir esta segunda parte com a música tradicional portuguesa para ouvir Brigada Victor Jara, Pezinho da Vila, ainda Maio Moço com Tirana e também o grupo Raízes Boiada. Aqui

Os tons finais desta emissão de hoje para os Diva, a voz de Natália Casanova, uma voz sem dúvida muito, muito bonita, do álbum Ecos de Outono. Um tema também, ele bonito, chama-se Amor Errante. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas, e então até para a semana, se Deus quiser, continuação de uma excelente noite. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau.